opção para você estar aqui dentro desse salão. Se cada um fizesse um pouquinho, aliviando a carga dos demais, todos ficaríamos melhor. E diga para esse pessoal também que o trabalho assistencial é uma grande alegria. É verdade, meus amigos. Lá em Fortaleza, eu tive a oportunidade de me juntar a um grupo de trabalhadores que visitavam um presídio feminino. Nós, uma vez por mês, no sábado, às 14h, nos encontrávamos, íamos ao presídio, fazíamos o estudo do evangelho em grupos de 10 a 15 detentas cada um. Era muito agradável, muito gratificante. Quando terminávamos, fazíamos uma prece, sempre comovida, e depois saíamos para comer alguma coisa e comer pizza. No Brasil, tudo acaba em pizza, até trabalho voluntário. E era uma grande oportunidade de rever os amigos queridos, de brincarmos, de nos congratularmos. Nunca foi penoso. Nunca foi penoso. Então, na hora que a gente começa, uma vez por mês só, não precisa ser diariamente, não, isso é exagero. Mas uma vez por mês, vamos juntar um grupinho. Por isso a importância dos estudos em grupo, porque naquele grupo nós nos juntamos com os amigos e começamos uma atividade assistencial. E é muito bom reencontrar os amigos no fim de semana e tal. Uma vez por mês, uma pequena fração do nosso tempo, 1 a 2 horas, nós nos dedicarmos ao próximo. Sairmos do nosso egoísmo, porque o depressivo também coloca uma lente de aumento nos seus problemas. Só enxerga suas dificuldades. E na hora que nós vamos ao próximo, não é porque nós vemos alguém sofrendo mais do que nós, não. É porque a gente esquece da gente. A gente não tem nem tempo de pensar nos nossos problemas. E diante da alegria que nós podemos proporcionar, de esperança, de consolo para essas pessoas, nós ficamos muito bem. É um grande tratamento para a depressão. Conquistamos amigos aqui e no mundo espiritual que vão nos ajudar a combater as obsessões. Wanderlei Soares de Oliveira, que esteve aqui no painel de debates sobre ética, política e espiritualidade, no livro Depressão e Mediunidade, ele nos diz que quer ver um obsessor, um espírito obsessor, aguentar 1 ano de visita ao leprosário, a colônia de racinianos. Não vai. O obsessor gosta de forró, de bebida, né? Das sensações mais primárias. Nada contra o forró, eu que sou cearense, danço muito bem, por sinal. Mas o obsessor não quer saber de trabalho assistencial, porque eles estão vibrando em outra frequência, têm outros objetivos de vida. Então, na hora que nós nos dedicamos ao próximo, nós estamos acompanhados, meus amigos, de entidades iluminadas. Porque no Espiritismo tem um provérbio um pouquinho diferente da sabedoria popular. Nós costumamos dizer: diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és, não é? No movimento espírita é diferente. A gente diz assim: diz-me o que tu pensas, quais são teus pensamentos, e eu te direi com quem tu andas, espiritualmente falando. Ou seja, se nós nos dedicamos a fazer o trabalho voluntário, certamente os nossos companheiros serão espíritos do maior, né, da maior desenvoltura espiritual que podemos imaginar. Então vamos ter essa consciência de fazer o bem. Ah, Nazareno, mas não vamos dar jeito no mundo, não. Vamos não. Mas no mundo ao nosso redor, talvez nós possamos fazer a diferença. Aquela pessoa que eu visito, aquele grupo de presidiárias, de doentes, de velhinhos, de crianças que eu ajudo, para eles eu faço muita diferença, para o mundo deles eu faço muita diferença. Um dia em Uberaba, Francisco Cândido Xavier estava distribuindo pães, moedas, para uma grande fila de mais de 500 pessoas que se aproximava, não somente para receber a assistência, o pão e aquela moeda muito simples, aqueles valores muito miúdos, mas sobretudo para se aproximar e encontrar aquele apóstolo do Espiritismo no Brasil. E um repórter